uma das poucas associações aqui da freguesia com uma atividade que acaba por ser aliciante para os jovens. Sim, a nossa associação é uma associação pequena, desde 1979, que anda a tentar dinamizar aqui a aldeia com algumas atividades, e este ano lançámos o Polo, um desafio que pusemos aqui à população e não só ao Conselho de Oliveira do Bairro para promover um bocadinho mais essa atividade no Conselho. Acaba por ser uma equipa de carolas, entre aspas. Está aqui o convite lançado aos mais jovens para participarem e se agruparem aqui na associação. Sim, o objetivo foi mesmo esse, foi juntar aqui alguns amigos que tinham alguma paixão pelo pool, e agora será abrir portas para os jovens, não só de Malhapão, mas do Conselho e também daqui da Freguesia de Oiã, virem para aqui para a nossa associação, treinarem, jogarem e entrarem na equipa da Dama. As instalações são hoje razoáveis ou são boas, portanto nada mais do que virem e praticarem. Sim, nós temos aqui boas condições, naturalmente que não são as melhores mesas, mas aquilo que podemos oferecer são essas as condições, e acho que a partir daquilo que temos, acho que podem se tornar aqui bons jogadores, podem aperfeiçoar e podem ir mais longe, e esse é o nosso objetivo. O desafio lançado é haver mais equipas para o ano. Vai ser lançado pela Dama mais uma equipa. Temos pessoas que estão de Oiã, que querem vir para a equipa, e poderá entrar com duas equipas da Dama para o ano.